Abrir aí hoje em Mateus 9:17. Tá bem? Todos abriram? Vamos lá, então vamos nos conhecer. Eu queria que você dissesse aí o seu nome e a sua situação. Bem apresentados do Evangelho, isso para mim é tão gostoso porque eu fico até mais à vontade para poder falar bem o que eu quero, tá? Vocês entendem? Amém ou não? Amém? Então vamos ler aqui o que está em Mateus. Gente, eu vou ser breve hoje, né? Só mais ou menos 1h20 de palestra, né? Com vocês. Né? Vamos lá. Mateus 9:17 diz assim. Mateus 9:17. Mas vamos lá. Se você não pegou aqui, vem aqui comigo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Pai, isso é forte. Vamos orar de novo? Senhor, que coisa tremenda. Oh Deus, a tua palavra é vida para nós, Senhor. Tua palavra é vida. Em nome de Jesus, abre o nosso coração para viver um tempo novo com o Senhor. Senhor, tudo que é, como diz meu amado irmão, meu querido irmão André, tudo que é breguesso, que o Senhor venha tirar em nome de Jesus. Tudo que é entulho, tudo que é empecilho, que em nome de Jesus dê lugar ao novo do Senhor. Que nosso coração esteja escancarado para o novo do Senhor. Faz isso conosco nessa noite, Senhor. Que como tua palavra diz, todo pecado e acúmulo de maldade seja posto fora. E recebamos mansamente a palavra em nós enxertada. Para que tudo nos corra bem e sejamos realizados em tudo que praticamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos falar hoje sobre o vinho novo e os odres novos. Quem não sabe, é claro, eu sei que a maioria de vocês sabe, né? Quando a gente ouvia a cigarra cantando e aquele negócio, né? Eu gosto, não sei você, né? Zum, é, zum, é, zum, é, zum, é, zum. E eu, quando eu era criança, eu ia atrás para ver o que acontecia. Não, eu sei que não é por isso, mas a maioria de nós ouviu dizer que a cigarra cantava e estourava de tanto que cantava. Bem, eu não sei se ela estoura de tanto que canta. O que eu sei é que ela estoura. Porque eu sei, porque eu constatava, eu amava sair atrás das casquinhas das cigarras que ficava pelo chão. O que acontece? A cigarra precisa crescer, só que ela tem o que a gente chama de exoesqueleto. É um esqueleto externo. E esse exoesqueleto ele não consegue suportar quando a cigarra está crescendo. E a cigarra cresce e precisa romper aquele esqueleto. Alguns dizem que ela usa a vibração da sua cantoria para conseguir rasgar a casca. E aí popularmente se diz que ela estoura para poder dar um espaço para uma cigarra nova, para ela mesma renovada. Então, não dá, não cabe naquela cigarra que cresceu, não cabe mais naquela casca antiga. Olha onde quero chegar. Todos nós aqui também conhecemos como é que uma pérola nasce. Como a pérola nasce? Está lá a ostra no mar, numa boa, tranquila, não é? Só lá abrindo de vez em quando, fazendo a benedinha. Só que de repente, um grão de areia inconveniente entra ali na ostra. E quando esse grão de areia entra em determinado lugar da ostra, que a ostra não consegue expulsar esse grão, então o que é que a ostra faz? Envolve aquele grão de areia com a substância chamada madrepérola, que é a mesma substância da casca da ostra. Só que não é a mesma, é o melhor dela. Senão a casca da ostra seria de pérola, mas não é. Então aquela areia envolvida com aquilo e ela se torna uma pérola. Ela não era uma pérola, ela era um grão de areia, mas ela virou uma pérola. Mais uma historinha. Quem aqui sabe que a borboleta, ela não nasce borboleta, né, irmãos? Ela, eu sei que tinha uma planta linda ali no meu jardim e era muito bonita, eram os lírios. Só que deu uma borboleta, só que numa fase ainda que não era de borboleta, e acabou com os meus lírios. Depois até um sobrevivente cresceu de novo. Mas eram as largatas enormes, feias. Ainda tem umas largatas que se encostar ainda queimam. Eu, quando era criança, sofria muito. Botava a mão na árvore e aquela mão queimando, parecendo que tinha passado algum ácido, né? E gritava, minha avó, minha avó, minha mãe, minha avó sempre me salvava. Mas eu não quero falar da minha avó, eu quero falar da borboleta, que não nasce borboleta. Eu quero falar pra você de algo maravilhoso que a gente sabe que acontece dentro da gente, né, Val? Às vezes a gente não sabe explicar direito o que é. Mas quando a gente recebe Jesus, acontece um negócio dentro da gente, né? Acontece um fenômeno. Alguns teólogos dizem que são mais de 300 milagres que acontecem quando a gente recebe Jesus. É muito milagre, né? Não estou falando da pessoa levantar a mão lá no culto, né? Porque a gente ouve falar de Jesus, do amor de Deus. A gente às vezes se empolga ali na emoção e levanta a mão e diz, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Isso não quer dizer que você recebeu Jesus como Salvador. Já muitas pessoas recebem Jesus e chegam para o pastor e falam, pastor, já recebi, como é que vai me batizar? Então, queridos, o que eu quero falar mesmo assim? O que eu estou rindo tanto? Porque isso aconteceu comigo e tem acontecido comigo. E eu tenho descoberto que depois da nossa conversão, depois desse milagre, desse tanto de milagres que acontece na gente, não tem mais como a gente continuar sendo como era antes. E é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui. Eu quero falar para vocês que depois da conversão, você diz, mas você vai falar de uma coisa que eu já vivo? Você já vive isso espiritualmente, você já vive isso com você. Mas a novidade que eu quero falar aqui, ela vai um pouco além disso. Tem alguns textos aqui da Bíblia que eu queria citar para você. Por exemplo, dentro desses milagres, desses 300, cerca de 300 milagres que acontecem com a gente quando a gente converte, em João 3,5, Jesus diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então você nasceu do Espírito. A gente antes era nascido de carne, né? A gente nasceu do pai e da mãe, mas agora você tem um Espírito vivo. O seu Espírito que antes era adormecido, morto, hoje ele é vivo. Hoje você tem uma linha direta com Deus. Hoje não tem mais burocracia. Antigamente a gente achava que precisava fazer um monte de coisa para poder falar com Deus, e hoje a gente só precisa falar com Ele, Ele ouve e Ele responde a gente. Nem sempre a gente quer falar com Ele algumas coisas, porque nem sempre a gente quer ouvir Ele falar a resposta. Já viu que às vezes a gente vai orar e a gente, no momento de confissão ali, a gente... Ai, Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. A gente começa a glorificar a Deus porque não quer confessar, porque confessar não é só para Deus. Se eu confessar ali, por exemplo, para Deus que eu vacilei com a minha esposa, como é que eu vou fazer? Eu vou resolver isso só com Deus? Não, eu tenho que resolver com ela também. Então, muitas vezes, a gente, na hora da confissão, a gente é econômico porque a gente não quer mudar a nossa atitude depois. Mas se você quer o perdão de Deus, diga amém. Então tem que confessar tudo para Ele. Mas o que é que eu quero dizer? Ah, agora eu tenho um Espírito que eu posso falar com Deus. Às vezes a gente, irmãos, não aproveita disso. Às vezes a gente chega e chama o pastor, diz, pastor, eu preciso... É bom, a gente quer que vocês peçam para orar por vocês. Eu me acho tão assim, pastor, quando vocês fazem isso, sabe? Eu acho ótimo. Mas eu quero dizer agora para vocês, embora seja meu papel, a palavra de Deus diz que os dons, né? Tá lá os cinco dons, pastor, mestre, e profeta, e apóstolo, e doutor. Esses dons, a Bíblia diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Então, eu como pastor, eu tenho que ser pastor de forma você também ser pastor. Mas isso aí a gente falar outro dia sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que você pode me pedir uma ajuda, mas se eu nasci de novo, agora eu posso contar com Deus para me ajudar, não tem dificuldade minha pessoal. Mas ainda não é sobre isso que eu quero falar. Tem outro milagre aqui, que é o da santificação. Você pode ver aí em Hebreus 10:10, diz assim... É nessa vontade dele que temos sido santificados. Você é santificado? Diga amém. Amém. Aleluia. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, não é o que você faz, é o que ele fez por você. Feito uma vez para sempre. Então você está no processo de santificação que Jesus mesmo promoveu e ele fez isso de uma vez para sempre. Amém? Mas não é só a santificação, olha que coisa maravilhosa. Além da santificação, você é selado pelo Espírito de Deus. Meu Deus, que maravilha. Efésios 1,13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Quem é que pode tirar esse selo? A palavra de Deus diz que só Jesus poderia tirar esse selo. E ele disse que não vai tirar esse selo. Porque é o Espírito em você. Pode dizer amém. pode dizer assim, aleluia. Nós somos transformados. Somos esse milagre. Nós somos transformados. Romanos 12, 1. Olha, você sabe como eu gosto desse texto. Diz: rogo-vos, pois já disse mil vezes que Paulo está dizendo: olha, eu exijo de vocês, considerando isso que eu falei antes. E você pode ir lá em Romanos capítulo 11 em diante ver o que ele fala. Rogo-vos, então, exijo então de vocês, meus irmãos. Palavra para crentes. Pela compaixão de Deus, ou seja, não pelas suas obras, mas pelo amor que Ele tem por você, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você diz: peraí. Você está falando aí de vinho novo, odre novo. Ah, então você vai falar aí sobre mudar o meu corpo, sobre mudar o meu comportamento, sobre mudar minhas atitudes. Então, quando eu recebo Jesus, eu devo ter atitudes mudadas. E você vai falar sobre isso? É, eu falei, sim, vou falar sobre isso, mas não nessa ordem. Eu vou tentar falar isso nos casais, na família, na ordem da palavra. Vamos ver aqui como diz. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por onde? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para mim, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Não é só boa, é perfeita. Não é só boa e perfeita, também é agradável. E agora eu quero perguntar para vocês. Já estou perto de terminar, tá vendo? Eu disse que ia ser rápido. Será que essa salvação é só para o nosso espírito? Porque a gente fala muito sobre receber Jesus. E, olha, agora eu sou salvo. E agora eu sou nasci de novo. Olha, e agora eu sou uma nova criatura. Olha, e agora eu tenho um selo do Espírito Santo. Olha, e agora as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Agora eu sou salvo. Maravilha. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. Será que essa obra que Deus fez em nós é só para salvar o nosso espírito? Eu, uma vez, respondendo alguém, perguntou: olha, o que é mais importante? A gente é salvo, e aí? Aí Deus me deu assim um entendimento, falando de forma simples, uma coisa complicada. Eu disse assim: olha, o monte mais alto é a conversão. Mas Deus quer que nós venhamos a transpor também outros montes além dessa opção. Então você é salvo em Jesus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Sem dúvida nenhuma, é salvo e ponto final. Não é? Você é salvo. Você é salvo? Amém? Amém. Amém. Aleluia. Vamos lá. Então vamos ler um texto aí, agora que o negócio começa a entrar água. Romanos 8, 31 diz assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem sabe fala comigo? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, porque pelo sacrifício de Jesus ele já é salvo. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos. Todos? Gente, comigo aqui. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então eu pergunto. Vamos lá. Uma vez que eu sou salvo... Gente, eu falei textos aí que se você confiar na Bíblia, você está tranquilo que você é salvo de uma vez por todas. Você é selado. Você é salvo. O mais alto, o mais importante você já recebeu, que é a salvação em Jesus. Agora, sabe o que é o problema? É quando a gente acha que essa salvação, ela é somente a salvação. Como seria isso? Não, é porque eu fui salvo, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Não, eu sou salvo, eu vivi em pecado, minha vida não tinha sentido, e agora sim minha vida tem sentido. Qual é esse sentido? Alguns irmãos, inclusive, que creem que a salvação pode ser perdida, eles dizem: meu sentido da minha vida é me manter salvo. Deve dar um trabalhão, né? Porque se manter salvo deve ser um negócio bem difícil. Mas se a gente entender que eu sou salvo por Jesus, e essa salvação que Jesus me deu não é só para mim, mas ela deve ser aplicada também através de mim. Peraí, não estou falando de heresia não, onde eu vou chegar. Quem aqui de todos nós aqui, nós, acredito que nós estamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pessoas. Quem de nós aqui recebeu Jesus, estava no seu quarto, deitado, e de repente recebeu Jesus de forma miraculosa, sozinho com ele? Tem alguém aqui? Eu conheço algumas histórias, mas tem alguém aqui? Não. Você recebeu Jesus através de um relacionamento. Através de um relacionamento. Alguém que recebeu a Jesus, que também se relacionou com alguém que recebeu a Jesus, que também se relacionou com alguém que recebeu a Jesus, que também se relacionou com alguém que recebeu a Jesus, até Jesus, até chegar em você, foi quem anunciou Jesus para você. Jesus, na oração do livro de João 17 em diante, ele diz assim: Pai, obrigado pelo que o Senhor me deu, e eu fiz tudo para que eles fossem salvos, a não ser o filho da perdição, Judas mesmo, que já ia se perder. Mas, Senhor, que eles sejam um para que creiam que nós somos um também. Então, queridos, olha onde eu vou chegar. Eu só quero concluir a ideia para deixar essa buga na sua orelha hoje. Que quem vai fazer a obra é o Espírito. Quem vai aplicar isso em você é o Espírito Santo. Se eu receber Jesus através de relacionamentos, será que basta eu ter recebido Jesus? E agora eu quero ler outros textos para você ver como Deus pode aplicar essa salvação sua também na sua família. Porque eu às vezes eu fico pensando assim, fico caminhando pensando, eu tenho que me sintonizar mais com a minha esposa. Gente, esse é o meu paranoico, não repare não, mas a psicologia vai me ajudando também, né? Porque às vezes eu penso tanto que às vezes até meu sai de óbito. Mas fique tranquila, não tem nenhum diagnóstico ainda não. E aí assim, aí eu fico assim pensando, eu fico andando assim pensando, eu tenho que me sintonizar mais com a minha esposa. Eu tenho que ficar mais ligado nela. Aí vou andando, vou pensando nisso. Aí o que é que eu faço para deixar ela mais sintonizada comigo também? Aí eu fico pensando nisso, sabia? Você tem que pensar nisso. Porque às vezes a gente acha que basta ter a pessoa do lado. Isso é mentira do diabo. E às vezes a gente começa a se gabar. Eu tenho esse problema. Se quer que vocês orem por mim, inclusive, para Deus me libertar disso. Porque eu me acho um super marido. E isso dá um trabalho, sabe por quê? Porque quem se acha muito bom, coloca o cônjuge em dívida. Aí, de vez em quando, eu lembro que... Muitos anos eu vi alguém dizer assim, desce, Zaqueu. Aí eu tenho que falar isso para mim, para poder eu ver que não é bem assim, né? Então, às vezes, eu estou confessando meu pecado para você, que de repente, quem sabe, tem alguém aqui que é assim. Pode ser que tenha, pode ser que... Eu acho que não tem, porque vocês são maravilhosos. Mas eu, às vezes, me olho e digo assim, olha, Paula tirou a sorte grande. Né? Olha como eu sou ótimo. Né? Eu digo assim, rapaz, o marido como eu tá difícil. Mas, irmãos, quer dizer pra você, ela é muito melhor do que eu. E não é pra elogiar, não. Porque, assim, mesmo eu querendo elogiar ela, porque eu gosto, eu não gosto de receber elogio em público, mas eu gosto de elogiá-la. Mas é porque, gente, vocês não conhecem, não. É muito... Ela estava em casa hoje, antes do culto, né? Aí ela estava à vontade em casa, gente. Eu cheguei para ela e falei assim, é, amor, tá linda, mas é com essa camisa que você vai para a reunião? Ela falou assim, eu não me aprontei ainda. Aí eu, ah, não, ok. Não está mais aqui quem falou. Né? Dá um nome para esse de chato. Eu acho que não é chato. Isso é injustiça, é zeloso. Né? Eu prefiro crer que é zeloso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que, às vezes, nós não nos importamos muito em como anda a espiritualidade da pessoa que Deus confiou para a gente. Irmãos, eu morro de medo quando eu estou mais preocupado com a espiritualidade de algum irmão do que da minha esposa, da minha filha. Você já pensou? O que tem de pastor que o filho é desviado, que a mulher é deprimida, e o cara, a igreja está crescendo, a igreja está uma bênção, e glória a Deus, e aleluia, e coisa e tal, e reteté, e crescendo, e grupo, e você olhar para a casa do cara, tá a zona. O que eu quero dizer para você essa noite pode mudar a sua vida. Eu quero dizer que a salvação que Jesus tem para você, quando ela é real, quando ela vem por obra do Espírito Santo, você não quer ela só para você. Inclusive aqueles que não sabem ainda se receberam Jesus. Eu atendo pessoas que dizem assim pra mim: eu levantei a mão na igreja, mas não sei se me converti. Isso é uma boa prova pra você saber se converteu mesmo, se você só tá mesmo. Porque primeiro, às vezes, a gente se converte aos evangélicos, né? Então primeiro a gente se converte aos crentes. E se for igreja simpática, acolhedora, tem muito isso. Eu não tenho nada contra isso, não. A pessoa tem que se converter a gente, mas a gente não salva. Quem salva é Jesus. A gente tem que ser bem agradável, bem acolhedor, mas tem que investir na conversão da pessoa. Porque só se a pessoa se converter à igreja, ela não é salva. Ok, gente? Amém? Amém? Amém? Ok? Mas acontece, a gente quer a pessoa perto da gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos ver aí, lá na Velha Aliança, nós vamos ver algo maravilhoso aí em Josué 24:14, que diz assim: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, disse Josué, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou seja, demônios, que estavam além do rio, eles já tinham passado para o rio Jordão, para a terra prometida, ou aos deuses dos amorreus em cujo terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem decidiu isso? Josué decidiu isso. Quero dizer para você hoje, que a partir de hoje, o principal motivo, principal consequência da sua salvação, porque você está recebendo a palavra de Deus, você concorda? Diga amém. Né? Eu não estou falando aqui abobrinha, amém, irmãos? Eu estou falando a palavra de Deus. Você concorda com isso? Diga amém. Então, se é a palavra de Deus, ela vem com poder. Você sabia, vamos fazer uma ilustração aqui? Imagina aqui que eu estou falando com você. Estou falando. Imagine que enquanto eu falo, é como se houvesse uma... Eu não sei se é essa forma que acontece, né? Essa é a minha imaginação. Então imagine que tem uma chama assim, ó. Um fogo envolvendo as minhas palavras. E esse fogo vai chegando e vai queimando o seu coração para isso ser verdade na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Eu creio que a palavra, ela é revestida pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz, não fui até vós, persuasão de palavras, mas com poder. Por isso que eu tento fazer o máximo para a minha vida ser referência para vocês. Porque eu acredito que o poder da palavra está na palavra. Mas a própria palavra de Deus diz que nós devemos viver de acordo com o que nós pregamos. E que a nossa pregação, na verdade, tem que ser de acordo com o que nós vivemos. Amém ou não? Amém. Embora o apóstolo Paulo diga que eu sou indigno e eu, no poder de Jesus, é que prego para vocês. Mas eu acredito que a gente deve ser exemplo sim. Mas vamos lá, é o que eu quero falar para vocês. Então, queridos, eu perguntei, será que essa salvação, né, que muda... E eu vou voltar para os odres daqui a pouco, não esqueci dos odres, fique tranquilo. Essa salvação, ela não é só para mudar, para transformar. Essa salvação que muda a gente tanto como mudou a pérola, a borboleta, a lagatinha, falei só para você não esquecer. Essa transformação não é só para você, mas é para a sua família. Porque se essa salvação só estiver acontecendo com você, tem algo errado com ela. Como não há algo errado na obra do Espírito, talvez você esteja detendo, você está atrapalhando às vezes a ação disso. Gente, como é que pode? Aí a gente vai para a igreja. Aí vai, né? Vamos nos arrumar, vamos ser cheirosos, né? E tal. Aí vai, começa a quebrar o pau do carro, meu irmão. E quase que volta para casa. Porque um diz assim: é assim, melhor eu voltar para casa logo. E, não, mas hoje eu estou na escala, não sei o que, eu tenho que ir. Aí, pá, aquele pau, não. É o pastor, ele que faz essa brincadeira. Ele diz assim: tá, não, cala a boca agora que a gente vai entrar na igreja. Agora a gente tem que parecer, ó, paz do Senhor, irmão. Paz, querido, bem, vai. Irmãos, isso é tão carnal, é tão carnal. Sabe como é que o Senhor fica lá no céu com a sua adoração quando você entra nessa? Ele fica assim, ó. Ele não suporta. A palavra de Deus diz que isso é ofensa a Deus. Ele diz, eu estou cansado do vosso ajuntamento solene sem quebrantamento de coração. Essa peça que vocês apresentam domingo à noite não me faz... Não, é totalmente inútil contra a sensualidade, é o que Paulo diz. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que a nossa salvação, ela transforma. Mas ela não transforma só a gente, ela transforma a nossa família. E se ela não transforma a nossa família, é porque nós não estamos usando o poder que nós recebemos nessa salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Os guardas perguntaram: Como é que eu posso ser salvo? Aí os apóstolos falaram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus e todos os que estavam em sua e a todos que estavam em sua casa. 32, olha que coisa linda. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. O guarda que tinha chicoteado foi lá e lavou a ferida dele. E logo foi batizado ele e toda a sua casa. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Olha o que eu vou falar. Você é salvo em Jesus, diga amém. Amém. Agora a pergunta para você responder para você mesmo aí. Como essa sua... Bonito sapato. Como essa sua salvação tem influenciado na sua casa? Como? Se a sua vida na sua casa não diz respeito, não condiz com a salvação, tem uma coisa errada. Como é que a sua vida... Irmãos, esse ano já atendi 200 vezes crianças. 200? Imagine, é gente pra caramba, hein? Entre pais e crianças. Só contando essa galera de criança. Mais de 200. Eu sei por causa do número dos relatórios. Meu Deus! É porque não é ético, né? Mas dá vontade de imprimir pra vocês a rotina dos crentes. Só estou falando dos crentes, porque eu pergunto na minha ficha a religião. Aí às vezes eu tenho que perguntar para a criança assim. Aí ela diz, não sei. Aí eu digo, vem cá, é uma igreja de padre ou de pastor? Ah, é de pastor. Aí eu falo, ah, sei. Aí tem um nome engraçado, doce, bala, mel? Aí diz, ah, esperança. Aí ela diz, é de padre? Fala, onde é? É uma que tem que é perto da praça e começa a falar, digo... Aí eu digo, a igreja quer. E aí eu pergunto para eles como é que é a rotina deles. É onde eu aprendo mais sobre a criança. E também é uma deixa para poder chamar os pais depois. E ó, evangelizar eles. Aí chama os pais depois. Mas olha a pergunta. Que hora você acorda? Amém, eu sei. 6h40, vai dizendo o dia a dia dele. Irmãos, chega de noite, eu já sei. Já é para deixar já pronto o relatório, essa parte, só para confirmar sim ou não. Porque os crentes assistem todas as novelas. Até as séries da Globo, depois das novelas, da Caveira, do não sei o quê, do um que tem aquele louro alto... Que fala, que louro alto, não é? Pé na cova? É um pé na cova mesmo, ele falou. Gente, e os meninos assistem? Ah, meu irmão, eles votam. Tem gente que aluga, né? Pay-per-view. Se você assiste MMA, tá na benção, porque meu discipulador assiste, né? É uma questão pessoal, né? Só não me comente do pezão, do não sei quem, porque do fora. Mas o que não dá é para sentar com a criança de 8 anos para assistir. Ok ou não ok? Ok. Então é pela agenda. Se eu com psicólogo conheço as famílias pela agenda delas, como que Jesus conhece a sua família? É pela sua agenda também. Porque você não é o que você deseja ser, como dizia já Jean-Paul Sartre. Inventa a filosofia aqui também. Você, até uma vez quando pela graça comum, né, dava uns acertos. Você não é o que quer ser, você é o que você faz. Você é o que você faz. E ele diz assim, olha, na verdade, eu não tenho vivido quem eu sou, pastor. O nome disso é neurose. Eu não tenho vivido quem eu sou, porque na verdade eu sou um bom marido. Hoje já vi tanto isso. Na verdade eu sou um bom marido. O problema é a minha esposa. Aí eu digo, é verdade. Aí eu dou uma corda, né? Dou a corda. Fica lá. E como é que essa megera, rapaz? Brincadeira, não fala assim não. Aí a pessoa chega e diz assim, olha, ela é terrível. E começa a falar dos defeitos da esposa. Aí, defeito. Gente, aprendi com meu pai, nunca tome partido quando se atende um casal. Nem como psicólogo, nem como pastor. Aí depois eu vou ver o outro lado. Gente, às vezes aquela pessoa é muito pior. Tenha paciência. E eu tenho que tratar o casal e vou evangelho. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a sua salvação, ela tem que chegar na sua casa. Senão você vai ser um crente frustrado. A sua agenda, vocês vão ter um filho. E se for o meu paciente, eu vou perguntar para ele como é que é o dia a dia dele. Alguns desses meus pacientezinhos têm pais que têm cargos eminentes nesses grupos. E eu digo assim, meu Deus, o que é que eu faço? Uma vez, eu não estou falando contra a novela não, irmão. Estou falando contra o diabo. Vocês entendem isso? Amém ou não? Amém. Amém ou não? Não é para a gente ficar aqui achando que o pastor está querendo controlar vocês. Né? Estou falando sobre prioridade de vida. Porque se uma casa assiste todas as novelas ou uma delas, assim, acessado, cala a boca, menino, não tem tempo com o filho, isso só é um sintoma de algo muito mais grave. Eu não estou nem falando de algo mais grave, eu vou falar ainda. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos. Então, quero dizer o seguinte, aqui, vamos lá aqui comigo, ó. A salvação que chegou para mim, ela também chega para minha casa. Vamos lá? Jesus, a igreja de Laodiceia. O que é que ele diz? Vamos lembrar uma coisa aqui? Ele estava falando para incrédulos? Estava falando para crentes. Eles eram crentes. Uma igreja. E o que é que Jesus diz? Eis que estou aonde batendo? A porta. E não era uma porta da sinagoga ou de uma igreja, era uma porta de uma casa. Daí a gente vê como Jesus vê e quer ver nossas casas como igrejas. E ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei contigo e você comigo. Não é assim que Jesus fala? Isso é o que eu quero dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus. Jesus está batendo a sua porta. E Jesus está dizendo, eu quero que a salvação que eu te dei entre também na sua casa, entre também na sua família. Comecei a fazer, cresci fazendo. Não bebe essa água, não bebe nem nada, estou avisando. Eu cresci tendo culto doméstico na minha casa. E tem coisas que eu aprendi, que eu sei hoje, que eu aprendi no culto doméstico com a minha avó. Minha avó, sabe o que ela fazia? A mulher de visão, ela via na frente. Minha avó me botava para dirigir o culto doméstico em casa. Para aprender a liderar. Para aprender a cuidar. E ela botava e revezava. Você sentava nervoso da vida. Meu Deus, vou falar para essa mulher e para esse povo. Uma grande multidão, né? Eu, meu irmão, meu outro irmão e ela. E eu tinha que falar. E a gente tinha que falar. Né? Acho que era tão traumático que ele bloqueou, nem consigo lembrar. Mas ela conta que era assim, eu acredito nela. Mas eu fazia. E há algum tempo eu retomei isso na minha casa. Então quando nós não temos um culto, quando é um dia que vai ter algum tipo de meditação, então eu sento com a minha família e nós fazemos o culto. Irmãos, é tão bom. Engraçado que minha filha, rapaz, que menina crente, viu? É traquina, mas é crente. E quando a gente começa a ler o texto, ela sempre se emociona. Sempre ela é tocada. E interessante que eu tenho um devocional de Hernandes. Depois eu vou ver se eu compro a caixa pra gente, né? Pra ano que vem, pra dar pra vocês. É muito bom, de Hernandes Dias Lopes. E todas as vezes que a gente abre, sempre dá uma coisa de criação de filho. É incrível! E ela já tá desconfiando. Acho que ela tá achando que eu tô procurando os dias. Mas não é, no dia certo que eu abro lá. E eu leio o devocional, leio a Bíblia e oramos juntos. Irmão, se a minha casa não for uma igreja, não serve. E eu vou fazer uma história aqui que é antiga e que lá na Igreja Batista a gente ouvia muitos pastores falando. Se Jesus fosse passar um final de semana com você, ou fosse passar uma semana com você, a sua agenda mudaria quanto? Ainda bem que está selado, não perde mais, né? Mas se perdesse, a gente perdia. E a resposta é: o quanto que você tinha que mudar a sua agenda para recebê-lo é o quanto que você tem que mudar hoje a sua agenda. Porque eu quero dizer uma coisa para você: você não o vê, mas ele está lá. Ele está lá. E agora? Meu Deus! Tô frito. Não, irmão, não é assim não. Ele está lá para poder lhe curar, para lhe salvar. Ele está lá para derramar a graça dele sobre você. Amém ou não amém? Amém. Aí... Eu viajei, então não sabe nem que eu te dei umas férias. E aí, quando eu voltei, a casa estava assim arrumada, porque ele deixou arrumada. Mas assim, sempre fica assim, empoeirada. E aí, quando a gente chega em casa, que a gente quer a esposa, que a gente tem uma obrigação sobre a casa, eu mesma fico assim, agitadíssima. E eu tô com problema nos ovários, então eu tô assim, tava muito nervosa. E eu passei uma semana, já tenho 2 semanas aqui, mas 2 semanas tentando organizar as coisas, organizando, arrumando, limpando armário, tal, tal, tal. E assim, e no nervoso, que eu sou um pouco neurótica, mas assim, eu tava além disso, eu estava num estágio nervoso absoluto, tanto que eu nem tava saindo de casa muito. E aí eu... Ainda bem que eu não te atendi nessa semana. Recebeu vários treinamentos. Como Deus é contigo, homem? E aí eu... arrumando as coisas. E aí quando eu tava assim, eu falava pra Sofia: Sol, tá por pouco pra eu não te dar um cachação, filha. Eu vou te dar um cachação. E ela... e assim, parece que a criança percebe que você tá irritada. E ela assim, fica querendo lhe ajudar. E piora mais, né? Pior e pior e pior. Aí eu falei assim: eu vou me acalmar. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso, eu imploro que o Senhor me ajude. Aí eu comecei a falar baixo. E ela fala assim: o que tu tá falando com essa voz? Eu disse: agora essa é a minha voz, filha. Agora eu queria que a filhinha fosse escovar os dentinhos. E assim, amada, foi um sacrifício sobrenatural. Hoje, eu limpei a casa ontem, e hoje eu tava passando um pano na casa, saindo do meu quarto, e o Senhor falou assim comigo: assim como você foi arrumando sua casa aos poucos, e ela foi se tornando limpa e se tornando organizada, ao ponto de você pensar assim: ah, eu nem preciso de um diarista. Porque eu nunca consegui um diarista. Diarista pra mim, não existe, já tá selado. Eu pensei, já marquei pra segunda-feira. Eu até perguntei pras irmãs assim: o que eu vou falar pra diarista, gente? O que é que eu falo pra ela arrumar primeiro? Porque tava tudo organizadinho. E eu fiz, eu passando um pano, ele fez assim, eu ouvi o Senhor falando isso pra mim. Assim é com você. Quando você se permite, eu vou lhe organizando, aleluia, eu vou lhe arrumando, eu vou lhe ajustando. Aleluia. E quando eu arrumei a casa, Tiago tem mais tempo pra fazer as coisas dele, Sofia fica mais calma, eu fico mais tranquila. E eu acho que é isso que Tiago tá falando. Quando o Senhor, a gente se coloca nessa posição de permitir que o Senhor nos arrume, nos coloque no lugar, que Ele pegue e troque a nossa veste, como o Tiago falou sobre o vinho, sobre o pano e sobre o odre, que Ele nos dê um couro mais assim forte para poder sustentar, aguentar as coisas, como eu tive que suportar tudo que eu estava passando nessas semanas todas com Sofia, com essa questão hormonal que eu estava passando. É tudo mais fácil. A gente consegue falar do Senhor, a gente consegue testemunhar do Senhor. Eu já falei isso para algumas irmãs que eu estou perto delas. Assim, elas falam assim: eu vi como Sofia está mais calma mesmo. Sofia está muito mais calma. E eu acho que é assim a salvação. É assim o que o Senhor nos entrega. A responsabilidade que Ele nos dá é como a responsabilidade da nossa casa e com os homens do seu trabalho. Quanto a gente permite que o Senhor nos arrume, nos coloque no lugar. Porque, irmãos, nós somos muito desarrumadas. E os psicólogos, que me perdoem, eles ajudam por graça do Senhor. Eles ajudam por obra e graça do bom Espírito Santo. Amém. Porque ninguém, não existe ninguém que possa nos colocar no lugar como o Senhor nos coloca. Nossa alma, parece que ela fica se debatendo dentro da gente. Eu fico assim pra ela, por que está aflita, minha alma? Confia em Deus, mas ainda... Gente, esse é o meu versículo, quase que diário. Eu boto a mão e falo, por que está assim? Por que está tão inquieta? E vou orando por ela e clamando ao Senhor que o Senhor me mude, me acalme. Então eu acho que a salvação é assim. Cada vez que o Senhor, que nós nos permitimos ao Senhor, entrega, ele está lá naquele cômodo, a gente fala assim, Senhor, eu entrego isso ao Senhor. Eu não vou recorrer a outras coisas, eu vou recorrer ao Senhor. Amém. Essa semana ele fez assim, faça algo radical. Ele me pediu para poder fazer uma coisa assim, bem radical. Eu fiz assim, tá bom, vou fazer. Aí parei e fiz assim, eu vou orar e não vou fazer. Foi eu, Jesus? Você. Ah. Aí eu depois escrevi, olha, orei, deu certo. Aí ele, ah, glória a Deus, aleluia. Mas a oração dá certo. Aleluia. Dá certo a gente colocar as coisas diante do Senhor. Porque a gente olha para nossa casa e vê tudo muito desarrumado muitas vezes. E que a gente não sabe fazer. Mas o Senhor, ele como a dona de casa faz, aos poucos ele vai ali fazendo uma coisa, fazendo outra. E de repente está tudo arrumado, assim é o Senhor na nossa vida. Aleluia. Quando a gente vai olhar, a gente está conseguindo executar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Porque às vezes dá um desespero, não sei se vocês não são como eu. Eu sou muito inquieta, mas às vezes dá um desespero em olhar para mim, para o que o Senhor tem feito, para a vida dos irmãos, e eu fico, neste momento eu estava orando assim, Senhor, e aí, o que é que eu faço? O que é que o Senhor tem na minha vida? O que é que eu preciso fazer? Como é que eu ajo? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Então eu sou muito inquieta. Mas quando a gente vai se permitindo em Deus, se acalmando no Senhor, eu entendi que confiança e parar com ansiedade não é você deixar de sentir. Mas é você falar assim, Senhor, faz e eu vou aceitar o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Porque a gente não deixa de ficar ansioso. A gente não deixa de ficar esperando que alguma coisa aconteça. Mas quando a gente ora e o Senhor faz aquilo que está no coração dele e a gente aceita, eu acho que isso é descansar no Senhor. Aleluia. Terminei já. Aleluia. Ah, glória. Sendo assim, rogo-vos, pois, irmãos... Vamos terminar aqui, gente. Vamos voltar pro odre. Pra gente poder terminar. Você tá abençoado? Diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Diz assim também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Agora, como é que Crispo creu com a casa dele? Ele levou o evangelho para a casa dele. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Olha, aquilo que você não vence, logo lhe destruirá. T.D. Jakes diz isso. Aquilo que você não vence, logo lhe destruirá. Vou dizer mais uma vez. Aquilo que você não vence, logo lhe destruirá. Se você não vence a sua casa, se a sua casa não é um lugar de quebrantamento, um lugar onde a palavra pode ser dita, um lugar onde Jesus governa a sua casa, logo, talvez a sua própria casa comece a agir contra a sua salvação. A salvação é para sempre, a Bíblia diz isso. Eu creio nisso. Somos selados pelo Espírito de Deus, acabamos de ler isso, mas... A Bíblia diz, não ignoreis os desígnios de Satanás. Quantas pessoas eu já atendi que disseram assim para mim, a hora, quando eu chego em casa, eu já fico com tensão se vai ter lá o carro da minha esposa. Porque se tiver lá o carro dela, eu já chego tenso. O cabra ou a mulher, já aviso de mulher, quando, não importa aqui quanto eu ouvi disso, só estou ilustrando, muitas pessoas não têm casa no lugar de descansar. Agora, eu pergunto pra você, o quanto você é responsável por isso? Ou você vai ficar que nem aquele casal que eu fiquei atendendo, que um falava que o outro era mais endemoniado que o outro? Sempre que você vê um defeito no seu cônjuge, pergunte pra você, o que é que eu fiz pra ele ser assim? Não pra se culpar, mas pra poder curar. Amém ou não? É uma anamnese. Você chega no médico, ele pergunta um monte de coisa. Não é porque ele quer saber da sua agenda, da sua semana, não. É porque ele quer saber como o mal começou. Então, queridos, vamos voltar lá pro odre? Pergunto a você. Você recebeu a salvação de Jesus, amém? Amém. Uma vez que você foi salvo, e a gente viu aqui claramente hoje na palavra que a salvação, ela é para mim, mas é também através de mim para outras pessoas que estão ao meu redor. E a Bíblia disse assim, olha, se você pegar o vinho novo e colocar, o que é o odre? O odre é tipo uma garrafa de couro. Quando eu fazia caminhada, eu usava. É uma bolsa de couro para você botar qualquer líquido. Eles colocavam vinho ali dentro. Só que tem uma coisa. O vinho ele ia envelhecendo ali junto com o odre e eles se mantinham. Mas depois que se bebia o vinho, você não podia botar um vinho novo ali, senão estourava. O vinho novo é a salvação em Jesus, amém? Amém. Os odres são a sua vida. Se você não mudar a sua vida pela obra desse próprio vinho novo em você, ou seja, o vinho, ele agindo no odre, ele envelhece o odre, os dois mudam, não é assim? A ilustração não é essa? O evangelho, ele vai se amoldando a você, e principalmente você vai se amoldando a ele, como Paulo uma vez chegou para uma colega sua lá na Fiore, e aí batendo um papo legal, e de repente Paula foi obrigada a dizer assim, mas na verdade não é o evangelho que tem que se amoldar a você, é você que tem que se amoldar ao evangelho. Desse jeito bem sutil dela, mas muito incisivo. Aí eu pergunto, vamos ver o que o texto diz? A gente vai voltar do texto para terminar e orar, irmão. Cheio de esperança e alegria. Sem nenhum desespero. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Porque se isso for feito, quem está comigo diga amém. Amém. Eles se arrebentam os dois. Derrama-se o vinho e o odre se perde. Mas se bota vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. A sua salvação, ela vai ser plena e vai ser muito mais bem aproveitada se você se empenhar pelo Espírito de Deus, com que sua casa, seu lar, seja um ambiente que recebe bem esse vinho novo de Deus. Porque se você quer continuar com sua vida igualzinha, e você quer a bênção da salvação, mas na sua casa ninguém mexe, não. Ninguém toma meu controle remoto, ninguém pega e mexe na minha geladeira, ninguém mexe na minha dispensa. Quantos homens reclamam que a mulher não é submissa, mas não são dizimistas? Como que a mulher vai ser submissa se ele não é submisso a Deus? É batata, irmãos. Quando chega alguém e diz pra mim, minha mulher não é submissa. Pode perguntar, você é dizimista? O cara, porque não é bem assim, né? Eu tenho que pagar. Tem muita história, né? Como? Você quer que a mulher seja submissa? Amém ou não, hein? Tá na Bíblia, não tá na Bíblia? E por que você não é submisso? Irmãos, eu quero dizer pra vocês uma coisa. A salvação em Jesus é pra você todo. Amém ou não, amém? A salvação de Jesus é só para o seu espírito. Você é corpo, alma e espírito. E a salvação de Jesus é para você todo. Por que, que eu estou falando tanto disso da casa hoje? Porque eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar tudo isso que eu disse. Vou dizer para você que a salvação de Jesus não é só para você. Ela é para a sua casa. Ela é para o seu lar. Eu queria ter outra filha para botar o nome dela, Priscila. Se Paulo deixasse, é claro. Gente, que mulher! Que mulher! Que mulher! Se for homem... Não, ele bota ninguém sabe o que é. Não, era homem. Só quem sabe é que... Era homem. Irmãos, é interessante porque... Paulo, a primeira vez que escreve para ele, diz assim... Saldo a Priscila e Áquila. Porque Áquila era novo convertido. Parece que não é Chateau e Edna. Edna começou primeiro. Aí se eu mandar uma carta, eu digo, saldo a Edna e Chateau. Aí depois de um tempo, aleluia, glória a Deus, eu mando outra carta e digo, saldo a Chateau e a Edna. Amém ou não? Amém. Irmãos, olha, eu quero que o Espírito Santo de Deus, vai pegar essa palavra. E ele vai fazer essa palavra verdade na sua casa. Amém. Você vai chegar em sua casa e vai dizer, agora chegou a autoridade aqui. Agora o negócio é outro. Primeira coisa, eu sou homem, vou varrendo aqui. Vou varrendo. Vamos fazer uma música evangélica nessa. Vamos fazer uma conversão dessa música, né? Vou varrendo. Aleluia. Pisa na carne, varão. Vou varrendo, aleluia. Oh, glória. Viu? Passou o dedo, viu? Pó, oh, paninho, avental. E vamos lá. A Bíblia diz, vivendo a vida comum do lar. Para os homens. A mulher chega em casa e aí quando vê lá aquela... Gente, cueca é um negócio feio. Inclusive, tinha um salgadinho que Paulo ia fazer com o nome é cueca virada. Eu falei, não, cueca virada não. Meia virada, agora cueca não. Aí ela é submissa, ela inventou outro nome pro salgadinho. E o bicho do negócio é feio. Agora você imagina um negócio desse suado, né? Depois de todo um dia de trabalho... E ainda revirado, com um ladinho enrolado assim. E aí ela chega do trabalho também, em casa, cansada, e vê aquela obra de arte, né? Assim, às vezes, tá em cima da escova de cabelo, gente. Peraí. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco de domínio próprio. Isso mataria um cara como eu, como Chatô, mas tudo bem. Gente, uma vez, olha, e assim, tinha uma coisa aqui que é muito, assim, muito sem graça, não vou falar, não. Senão a mulher puxa minha orelha. Gente, eu vou dizer pra vocês, aí a mulher vê um negócio daquele, o que ela faz? Não, você respira fundo, Senhor. Fala em língua, se você fala em língua, e ora, e profetiza, Senhor, e aí você, a salvação é pra mim, pra minha casa. Eu queria que já tava assim, velho pra jogar fora, será que não era? Não. Mas aí ela jogava no lixo. Ela gostou de fazer um salgado. Já tinha. Olha quando eu vou chegar. Olha eu vou chegar. Não, assim. Repara. Aí o que é que você vai fazer com uma mulher cheia do Espírito Santo? Gente, você não tá falando sobre cueca aqui, eu tô falando sobre vida do Espírito, amém ou não? Você tá dando exemplo, amém, amém, amém. Mas assim, eu falo, ah, aquele pastor legal, ele fala de cueca, de não sei o quê. Então assim, aí você com a mulher cheia do Espírito Santo, você diz, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque eu não sou viúva. E porque eu não sou encalhada, Jesus. Porque eu tenho porta-cueca, chamado fulano de tal. E eu te louvo pela vida dele, Senhor, obrigado. E pega aí, roupa suja, aleluia, glória a Deus. Tem gente se separando por isso, irmãos. Um monte de mulher fraca, de marido mole, onde a casa não é uma igreja. Quando a nossa casa é uma igreja, há um fluido Espírito de Deus. Amém. A gente discute? Discute. Com certeza. Eu mesmo discuto com a minha esposa. Eu não brigo com ela. Porque nós não somos rivais. Nós discutimos. É boa essa, amém, irmãos? Nós discutimos. Nós não somos rivais. Nós discutimos. E às vezes eu me calo. Porque eu vejo que não é o momento mais oportuno. E às vezes eu também me calo, porque eu vejo que não é o momento mais oportuno. Evidentemente. Mas, como é que... Já vou terminar, é verdade. Agora, como é que eu vou orar por vocês se eu não estou resolvido com ela? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que as minhas orações são interrompidas. Tem um texto da Bíblia que eu vou preparar uma palavra para vocês para domingo de noite, que eu vou ter que me preparar para ouvir também. Porque a palavra de Deus diz que há certos comportamentos que nós fazemos que o chão fica de ferro e o céu fica de bronze. Nada brota e nada desce. Tem casas que são assim, tem vidas que são assim. E a gente dá se pergunta, mas eu recebi a Jesus, mas sua casa ainda não é convertida. Deus quer casas que são verdadeiros chafariz da glória dele. Na cidade de Itabuna, amém ou não? Amém. Ele quer casas que as pessoas aflitas de coração podem bater lá e receber consolo e vida, irmão. Amém. O Senhor quer casas que ele não precisa nem bater, ele passa pela parede mesmo, porque ele está lá em Atos, né? Que ele, ó, e passa, né? Amém ou não amém? Né? E aí ele quer entrar assim em sua casa, e eu ainda vou ver, eu já ouvi ele. Aleluia! Eu não vi ainda, mas já ouvi, mas eu quero ver. Eu quero um dia estar na minha sala, ou estar orando, ou estar trabalhando, ou estar fazendo alguma coisa, e ver ele, muito lindo como ele é, entrando e dando uma passeada. Eu sei que ele está aqui conosco agora. Mas eu quero ver, fazer o quê? Eu quero ver. Para terminar, irmãos, Quer dizer agora para você, o vinho novo foi derramado. A salvação você tem, amém? Amém. Agora, o odre novo é você que precisa trocar. No poder do Espírito Santo você vai fazer isso, tá? Porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. Mas, o que a Bíblia está dizendo para nós hoje, Val, é que Deus já deu esse poder para a gente. A salvação é obra dele, dele. A obediência que nós temos a Deus é mediante o poder do Espírito Santo. Mas nós vamos escolher se nós vamos ser crentes carnais ou espirituais. E eu escolho, em nome de Jesus, ser um crente espiritual. Onde eu e minha casa servimos ao Senhor. Onde minha casa é um lugar de vida. Onde minha casa é um lugar de cura. E você que é homem, honre as calças que você veste. E exerça o sacerdócio, seja cabeça. Você que é mulher, honre a autoridade que o Senhor deu, o vestido que o Senhor te vestiu de santidade. E seja sacerdote na sua casa. Oh, peraí, mas sacerdote não é o marido? A Bíblia diz sacerdócio universal. Mas você exerça o papel de adjuntora de quem edifica a sua casa. O homem governa, a mulher edifica. E eu quero desafiar você a fazer da sua casa uma casa de salvação. Uma casa de oração, que foi para isso que Jesus te salvou. Para que você e sua família fossem usados para nesses relacionamentos, como todos aqui se converteram através de relacionamentos. Deus use a sua família, a sua casa, para salvar milhares. Eu não estou exagerando, não. Não estou sendo megalomaníaco, não. Milhares de vidas através de sua família. Amém? Amém. Vamos orar, gente, para a gente comer um negocinho ali? Quem está em família, fique com a sua família. Quem não está em família ainda, pela fé, né? Espere em Deus aí e já ore pela sua futura família. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor Todo-Poderoso, eu te louvo porque o Senhor tem nos chamado a cada crente ser um ministro, cada casa ser uma igreja e a nossa igreja ser uma casa. Senhor, que nessa noite recebamos a revelação do Senhor, que nossa casa, ela é lugar de salvação. Senhor, nossa casa não é lugar de confusão, não é lugar de palavrão, não é lugar de bebedice, não é lugar de pornografia, não é lugar de roubo ao Senhor. Não, nossa casa é lugar de salvação. Que em nome de Jesus, entremos a partir de hoje. Quando nós vemos a sair daqui, nós vemos a pôr o pé na nossa casa. A palavra diz, olha, põe o pé e toma posse. Que nós vemos a pôr o pé na nossa casa. E não, a partir de hoje, Deus me falou uma palavra hoje à noite. Foi Ele que falou. E Ele me deu a palavra com poder. E eu vou pôr o pé aqui. E vai ser diferente em nome de Jesus. Não vai haver adultério. Não vai haver mentira. Não vai haver retrocesso. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Senhor, tudo que o Senhor nos deu é teu. Nosso casamento também é teu. Quem não casou ainda, que queira distância de quem não tem um compromisso desse com o Senhor. Que não se desperdice em nome de Jesus. E quem já casou, que consagre aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Em nome de Jesus te agradecemos, porque nem sempre gostamos de ouvir não, Jesus, é verdade. Mas precisamos ouvir a tua direção, porque é palavra de vida, é palavra de vida. A minha casa, por mais que não seja perfeita, mas eu vou trabalhar para isso. Eu vou trabalhar para isso, para ser um lugar de cura, de salvação. E toda e qualquer coisa ou comportamento da minha casa, eu quero pôr fora em nome de Jesus. Eu quero pôr fora em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu pai me ensinou, quando era meu professor de pregação, que a gente não prega duas vezes, mas eu vou falar uma coisinha para vocês. Aproveite para passar o olho em sua casa. Às vezes, tem um presente, tem um perfume do ex-namorada, joga fora. Não tem um demônio morando lá dentro não, irmãos. Amém não? Pelo amor de Deus. Mas é um elo afetivo. Às vezes tem uma cartinha de amor de uma namorada. De um namorado. Quantas pessoas eu já atendi que tinha um anelzinho casado e tinha ainda um anelzinho de compromisso de um ex? Meu irmão, Vamos jogar fora em nome de Jesus. Amém ou não amém? E aí, olha, eu sei que tem gente que está dizendo, ainda bem que não é comigo. Mas de repente o Senhor vai lhe mostrar alguma coisa. Ok, irmãos? Amém? Deus abençoe vocês. Vamos agradecer a comida? Algum irmão ora agradecendo, por favor? Vamos orar? Alguém, um irmão, ora, por favor? Ora aí, gente. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa comunhão. Aleluia. Que o Senhor tem possibilitado estarmos aqui, Senhor. Amém, Jesus. Ouvindo a Tua palavra. Aleluia. Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor. Faz florescer essa palavra. Que essa palavra caia em nossos corações, Senhor. E que seja terra fértil, Senhor. Aleluia.